dor e sofrimento parece eternizada. Nada é minhas próprias lágrimas e essa dor não acaba. Branco, negro, rajuçando tudo e nada. Ainda restam esperanças pra uma alma condenada. Costumava ouvir palavras dizendo pra continuar com aquele que tanto sonha um dia vai realizar. Somente palavras, não acrescenta em nada. Eu lutei tanto pelo meu sonho e ele foi julgado a nada. Eu sou quem sou, não sei meu nome. Eu sou um gol, eu sou um homem. Sinceramente, as definições eu não demonstro. Eu não sou nenhum, nem sou o outro. Eu sou apenas um monstro. Sem coração ou sentimento, só demonstro aflição. E se é morte, eu me predefino. Por favor, me diga não. O que é errado, o que é certo, não sei ao correto. E se eles não me revelam, um monstro de dentro eu revelo. Que lugar é esse onde eu desconheço? Não entendo onde e não encontrava a saída. E nem mesmo no chão o seu sustento calejava a mão. Só seguia o seu caminho sem poder ter perdão. Me olho no espelho e não entendo, porque eu sinto medo do que eu estou vendo. Não me reconheço, será que é desespero? O que vejo é um monstro. Tenho medo de mim mesmo, hoje é o que sinto. E se eu olhasse o meu eu do passado, certeza teria ódio e teria me matado. Fiquei doente, mas não normal. Desde quando tem esse instinto animal? É canibal, mas eu minto também. Tentando repetidamente falar que tá tudo bem. Será mentira ou é verdade? Será que cubro a mim mesmo só pra minha felicidade? Com uma máscara eu minto pra mim mesmo. Digo que odeio o que faço, será que realmente odeio? O início era um tédio, o ódio era eterno. Mas o prazer veio com o tempo e o fim é um mistério. No fim só digo que eu amo tudo isso. Medo alimenta o meu vício. A máscara vela um monstro que sempre esteve além. Mas o prazer em fazer errado, isso me fez tão bem. Que lugar é esse onde eu conheço?